nós já tínhamos muitas expectativas em relação a esta noite, e é um trabalho que começa já há muito tempo, que é um trabalho sobretudo da Sra. Vereadora, da Professora Graça Silva, do seu Pelouro da Cultura e da sua equipe, mas nota-se aqui o envolvimento de quase 1000 pessoas, e por isso, e nota-se também pelo número de pessoas que hoje assistem, eu acho que é uma das grandes noites de Oliveira do Hospital, são estas marchas. Começámos com as marchas infantis, com as nossas crianças, deslumbrante todos, a forma, depois com a própria Arcial, que tem um significado e uma representação muito própria e um significado em termos de integração na própria comunidade, e agora as outras das associações. Este ano há mais uma marcha a participar, mais uma marcha sénior, é positivo para a organização? Sem dúvida nenhuma, isto até já tem um problema porque acaba muito tarde, geralmente acaba muito tarde, ainda também temos, mais uma vez, temos a marcha da Alfama, mas de qualquer maneira aquilo que é um envolvimento coletivo das próprias comunidades e do número de pessoas muito significativo em termos, e por isso essas pessoas, é um trabalho, eu tenho que agradecer a todas as pessoas que entram, colaboraram nesta organização, desde as filarmónicas a todos, e por isso eu acho que é uma grande noite de Oliveira do Hospital. Esta noite vai terminar com chave de ouro, mais uma vez, as marchas da Alfama, que sagraram, mais uma vez, vencedoras na capital. Oliveira também precisa disto. Eu diria que não é relevante para nós as marchas da Alfama terem ou não ganho, porque seriam elas sempre os nossos convidados. Qualquer coisa para eles é bom, para nós também, mas como disse, isso é uma parceria para continuar. Foram relações de empatia que criámos com aquelas pessoas, e eles gostam de cá vir e nós também gostamos de os cá ter. E por isso, independentemente deles ganhar, já ganham há 3 anos seguidos, também vêm há 4, e por isso, para mim, como presidente do município, criou-se uma relação de empatia entre as partes, e eles gostam de cá vir e nós gostamos de o receber, isso vale. E hoje vimos os pais muito felizes daquelas crianças, vimos as comunidades muito felizes a admirarem aqui o trabalho das suas comunidades, das suas associações, e por isso eu acho que temos todos os parabéns, e Oliveira do Hospital tem uma grande noite, que é esta noite das marchas.